Galera, o Seg enfiou no cu os primeiros minutos do podcast, curtam aí a abertura e depois ouçam o mendigo, o bêbado, o velho, o pedante Rucofre do Ultra falando merda. O tema do podcast de hoje é fanfilmes. O que eu achei aqui na lateral aparecia ali, cara, é outro. Esse é o fan trailer lá, mas é até um 5 minutos também, que é o do Grayson, cara, que é o. Também eu acho que eu vi nessa época também, mais ou menos. Depois que. Esse é o do Robin, né? Esse é o do Robin. Ah. Depois que lançaram esse do Batman, começaram a aparecer um monte, né, cara? E esse é engraçado porque, tipo, é o Dick que ele via. Viadinho investigando a morte do Batman, tá ligado? Cara, mas ele apanha de todo mundo, velho. Sim, é muito bom. É muito bom. E, cara, tem um Superman muito. Eu acabei de ver o Superman, tem a Mulher Maravilha ali. Isso, tem a Mulher Maravilha, acho que aparece o Lanterna Verde, 13h39, cara, parece o Superman velhaco muito. Muito pra cara, meio gordinho. Ah, assim. Eu vi ali. O Superman tá bem. Tá bem estranho, né, cara? Pior que é um nego velho, cara, vestido com a roupinha do Robin. Assim, tipo, é muito escroto. Os caras tentam se levar a sério, mas é meio difícil, né, cara? Não dá, velho. Aparece ele apanhando pra todo mundo. Aparece ele só apanhando aqui, cara. Tem que ter um Coringa que tá mais ou menos. Pô, mas esse aí. Só esse bagulho do Robin aí já é melhor do que 98% dos filmes da DC, cara. Cara, 4h21, cara. Parece eles abrindo o caixão, tipo, um esqueleto vestindo a roupa do Batman. Batman. Enterraram o cara com a roupa do Batman. E a roupa da série dos 60, né? Que sim. Azul. Cara, não, e a roupa tá grudada na caveira. O cara dando soco no Superman, por quê, né, cara? Esse não é o tipo de trailer que tu vê que quer ver um filme. Ah, sei lá, é meu bagulho meio doideiro, assim. Caralho, essas é a Alerquim, né? Essas piranhas vestidas. Eu acho que é, cara. Caralho. Parece a paródia pornô do Batman. Não é possível. Ai, cara, quem que é? O. Zwist. Ah, vamos lá então. Ah, vamos falar do Mario Indy, cara. Pô, esse Mario Indy. É muito bom. Cara. É muito bom, cara. Curti pra caralho. Eu não tinha visto essa porra, velho. Achei muito legal, cara. O Mario é outro que tem um filme pra cacete, né? Normalmente tudo com a mesma vibe. O Mario é um fracassado. Manda um link. Isso é engraçado, né? Porque, tipo, é um. Não tem como tu fazer um fanfilme do Mario no mundo dos cogumelos, né, cara? Então geralmente eles colocam ele no mundo real. Filme de droga. É, sendo um cara fracassado, como a gente falou, e um das drogas, assim, cara. É muito foda, velho. A cara deles, assim, é incrível, velho. Tá muito bom. It's me, ele tá com o olho vermelhaço, velho. Tá com o olho muito vermelho, cara. É o Mario Hipster Paulo. É o Mario Hipster Paulo no cu que precisamos, cara. Não, ele não é hipster, ele é lambersexual. Essa camisa de. Cara, o bagulho é que o Goomba é o traficante dele, velho. Porra, é incrível. Cara, é muito bom ali nos 44. Aí, esse é curtinho, esse é tipo um trailer mesmo, né? Só, bem pequenininho. É, 48 ali, it's me, Mario. Cara, os olhos. Molhão, né, cara? Tá muito foda isso, cara. E a estrelinha que só as pílulas que ele toma fica piscando. Eu sou imbecil, mano. Nossa, começa a piscar, mano. E ele daí aparece ele andando de kart, cara. Isso foi demais, velho. Sim. E ele enxergando as pessoas com cabeça de tartaruga também. Caralho. É, aquele carinha preto do lado dele era o Luigi ou era o Wario? É o Luigi, é o Luigi. E o Luigi que seria o irmão dele e tal. É o cara ali do comecinho da caminhonete, então. Já apareceu, um momento de redenção. O Mario saindo dos esgotos por um canto. esse seria um filme legal, cara. Mas o Mario tem vários, cara. Tem vários. É sempre essa vibe mesmo, cara. Ele drogado, fracassado. Os caras dando saquinho de cogumelo pra ele, viu? Pois é, cara. Eu tô afim do Mario. Exatamente, cara. Ou ele é um fracassado, ou ele é tipo um cuzão, tá ligado? Uma das visões que o pessoal tem no Mario é essa, que ele é um cara violento pra caralho. Que tá batendo nos outros, louco, doidão de ácido, né, cara? É, eu acho que eu já vi desse de... dele chapado, enxergando as pessoas tudo como tartaruga. Ou... e aí ele sai batendo assim nas pessoas drogadas. Né? Foda. Tinha um, só que agora eu não consigo lembrar se era um filme ou se era um quadrinho, assim, que era tipo o Luigi e a. Luigi e a Daisy, aquela outra princesa, aquela, vivendo no mundo real. Mas eles meio que tinham fugido, assim, do mundo cogumelo por causa do Mario mesmo, porque o Mario era um escroto. Né? Cara, eu acho que isso era uma tirinha, não era? Tirinhas, né? Eu não lembro. Eu acho que era, velho. É bem legal. Eu lembro de um bagulho assim também. Ou às vezes eu só tô usando cogumelo demais, né? Pra saber. Eu posso aproveitar pra falar de um, cara, que foi um dos primeiros que eu vi, um dos primeiros fanfilmes que eu vi, que é o do Portal lá, velho. Pô, é fodaço, velho. Sim, velho, ele é muito bom, porque ele passa bem a vibe do jogo, que é tipo a minazinha num lugar meio claustrofóbico. Manja muito esse garoto. Ela meio que sendo monitorada e de repente ela acha uma portal gun e sai por aí andando, descobre como é que funciona. E no finalzinho ela era tudo uma ilusão, como se fosse a Gleidos zoando assim com a cara dela e tal, tipo, dando aquela falsa esperança. Cara, eu achei que é muito a vibe do jogo mesmo, assim, tá ligado? É bem legal, assim, né? Ela pega e larga o portal no chão e outro mais em cima, pra frente dos guardas. Aí depois ela pula. É legal quando ela pula do prédio, que ela pula e larga na parede. Ah, depois... isso, aqueles. Tipo os puzzles do portal que a gente vê isso, mesmo. Isso, exatamente, cara. É muito massa isso. Ela larga lá no embaixo, no chão, lá, pra saltar mais longe no outro prédio. E, puta, é bonito, cara. É muito bonito mesmo. É muito bem feito, assim, os efeitos, o cuidado que teve. Assim, é do caralho mesmo. Não, muito, muito legal esse portal. Se eu não me engano, tinha outros, cara. O Survive é foda, então, certeza que tem, mas esse acho que foi o mais famoso, pelo menos, sei lá. Não tinha umas que era continuação? Ah, eu não sei, eu não tenho certeza. Tem três que são mais famosos, né? O No Escape, que é esse que o Sergio falou. E tem o Survive, que também é bem famoso também, né? Aham, eu passei o outro aí no mundo. Ah, esse que você passou é o que eu tô vendo. Que eu tava falando. É que eu esqueci de mandar o... Não, ah, que o Evandro passou. Que o Evandro passou. Não, sim. É quando tu falou, eu passei ele, sim. Eu passei ele. Ah, é o que eu tinha... Fiquei errado. É do mesmo pessoal que fez? Acho que não. A atriz não é a mesma. Ah, mas cadê aquela botinha dela lá do... Que ela tem muito doida lá no Portal 2 mesmo? Ah, gravitacional aquela, né? É. Tinha os caras criando a botinha porque os caras estavam morrendo muito nas quedas. Aí eles criaram a botinha pra tentar diminuir. Ah, é, porque tipo, velho, olha o tanto da altura que você tá pulando. Se errar, fodeu, você vai morrer. Então é melhor deixar os brothers dar uma lambuja, né, cara? Pô, esse é legal também, cara. Não tinha, esse eu não conhecia. Mano. Esse eu não conhecia também, eu acho. I don't hate you. A Gleidos é incrível, velho, tá louco. A Lilis tem a voz da Gleidos, velho. Isso só prova nossa teoria de que a Lilis é um robô e não uma pessoa. Ninguém aceita nosso amor. Enfim. Cara, eu amo meu PC também, velho. Eu tenho um pra falar. A sacanagem que a IGN fez em 2008. Eles fizeram o trailer fake de Legend of Zelda, que ia ser o. Ah, sim. Maior sacanagem, pô, saiu no 1º de abril e ela ficou piadaça, velho, achando que era verdade. Sim, cara. O pessoal acreditou mesmo, né, cara? É muito. Mas é muito. O foda é que é muito bem feito, velho. Sim, cara, porra, ele começa com as musiquinhas ali. Mano, mas tinha cara de fake aquilo, velho. Tem umas coisas assim, chega em umas pontas, tipo, quando aparece o Ganon ali, cara. Não, cara, não dá pra levar muito a sério. Né? Não, isso aqui nunca ia funcionar, tá ligado? Mas tipo, a galera acreditou mesmo. É, velho, os americanos tudo burro, agora só come burger. Não, não, não, né? Americano porco, Obama. Vai sair a série agora? Obama, né? Bush, Azazel. Ah, é verdade. A série vai ser. Estão dizendo os produtores que vai ser tipo Game of Thrones, velho. Eu tô esperando pra saber o que vai ser. Mas vai ser uma bosta, porra. Igual Game of Thrones. Aos 36 mais ou menos aparece o Ganon ali, cara. Eu tô ligado. É feioso. É uma ruiva safada. Essa da série confirmado vai sair mesmo? Claro. Vai já. É, não vai fazer nada, daquele jeito, né? Essa Zelda tá muito esquisita. Não, tá muito estranho. Na época que eu vi, eu já sabia que era, eu já tinha visto depois do 1º de abril, né? Mas ainda assim eu olhava e, mano, isso aqui, como é que alguém foi enganado por isso, tá ligado? Por isso que eu vou fazer o... Ficou maneiro, sim. Por isso que eu vou fazer o bagulho, o cara vai ser mudo, né, velho? Verdade, né, velho? Só por linguagem de sinais, né? Sim. Ou ele tá andando assim, aparece um balãozinho de texto na tela pra pessoa saber o que é. Ele fica andando com a nave. Com a nave. Hey, Lisa. Filha da puta, tá falando péssimo, é porque adora a aventureira no meio do filme, enfim. Peppa Pig. É. Yo, I'm Dora the Explorer. Se fosse parecer a Peppa Pig, ele ia aparecer sentando na pica branca, tá ligado? Não, mas ela ficou confusa porque na frente dela tem a preta, né? Ela queria ter duas bucetas, na real. Mano, deixa eu só voltar duas casinhas agora, voltar pro Mario, velho. Que eu achei um sensacional aqui, cara. Eu tenho que falar pra vocês. Mario Kart The Movie. Jesus! Mano, é sensacional, cara. A corrida em si começa em 2 minutos e 10. Mano, olha esse Mario, olha que Mario deprimente, velho. Mas ele fala com a voz igual do Mario, assim, cara. É muito... Dois minutos ali, mais ou menos, começa a nossa, partida, a voz igual do Mario, cara. 2 minutos e quanto? 2016? 2 minutos e 10. Ah. Olha o Donkey Kong, tem Donkey Kong, tem o... E aqueles 3D ali, o Yoshi 3Dzão tosco, cara. Ah. Não, cara, é um cara vestido. Não, não, mas no começo mostrou um 3D, depois que é o cara. Tem o Mario ali, mano. Nossa, velho. Cara, que sensacional, cara. Cara, são pessoas que estão girando aqueles quadrados ali de item. É que não mostra a perna, mas é muito zoado, velho. Esse canal é muito foda, pô. Não tem o vídeo do lado, assim, Luigi's Mansion? Uhum. Eu tinha esquecido que esse cara faz um monte de fanfilm do Mario. Esse Luigi's Mansion é só uma missão que a Daisy fica perdida no, na mansão do Waluigi. Sim, esse jogo é incrível, cara. É doido, pô. É um point and click, pô. Só que em vídeo do YouTube, aí tu sempre termina o vídeo e tu clicando na opção. Achei que você tava falando do jogo, o jogo original mesmo. O jogo original. Não, é pô, do lado. Tem bem aí do lado. Do lado do vídeo. Não, eu vi, eu tô falando do jogo, não do fanfilme, porra. Ah, não conheço o jogo, cara. Eu só conheço mesmo o fanfilme que eu tinha assistido. O fanfilme. Ele tem um que é, sei lá, o Mario, a Peach, a Daisy e o Luigi vão fazer um mesmo swing. Uma putaria, né, cara? Tá louco. É. Uma sacanagemzinha, vai. Um A3 dos irmãos. Mario Kart do Luigi. É muito bom, cara. Foda. O Mario. O cara fica falando igual o Mario. Mamãe meia, fiz a build, pô, quando ele vê a filha dele. Um empreendimento social muito grande, tá ligado, mano? Cara, tem um canal só disso, pô. Seguir, quer falar um aí? Eu posso falar, cara. É que eu vou falar um que eu sou um perito de merda, que é sobre Spawn, tá ligado? Infelizmente, eu odeio ter que lembrar isso, mas eu sou forçado, eu não sei como eu aguento, tá ligado? Essa pressão aí da minha vida. Só que, mano, o fanfilme, esse mais novo que fizeram, é incrível. Eu nunca, nem sei se existiu algum antes, e eu não quero nem descobrir, porque isso vai me afetar negativamente, tá ligado? Só que esse mais novo é muito bom. Deixa eu mandar o link aqui pra galera. tá aqui, não sei se alguém viu. Se quiser, passa um pouco mais pra frente, que você consegue ver o visual, assim, e tal. É, sim, ele aparece bem mais pro finaleira mesmo. Né, sim, sim. E, mano, é muito bom mesmo. É, tipo, super bem feito. Tem uma história toda meio tensa, assim, no começo. E você não sabe que é o spawn nem nada, assim. Você vê só um... rolando umas fitas no mercadinho lá e tal, e depois aparece, e é incrível, não é nada de spawn, metralhadora, trabuco. Não é aquele filme escroto. Não, não é CG com carenagem de plástico, é um bagulho decente, né? CG com carenagem. Não, é um bagulho decente, é um bagulho decente mesmo, assim, que é... 5,25 mais ou menos, quando entra a capa dele ali. Ah, sim. Puta, é muito bonito, é muito bem feito mesmo. Ia ser incrível se fizesse um filme nessa vibe. Ia ficar uma bosta, porque Spawn é uma bosta. Spawn, mas ia ser incrível, né, cara, ia ser incrível, cara, na moral. O trailer ali, 8 minutos, que eu sou melhor que todo aquela que, outra bosta. Que tudo que já foi feito com Spawn na vida, cara. Ok, com CG é meio fraco, assim, esse tipo de coisa, mas, porra... Os caras não tem orçamento pra fazer um bagulho. Ah, sim. Mesmo assim, faz um bagulho foda. Puta, mas eu achei o efeito, os tratamentos bons, cara. Tipo, é que a, sei lá, mas eu acho que a capa é esse bagulho meio líquido mesmo, não é um... Mas ficou muito, muito líquido, cara, naquele pedaço. Tem uns pedaços que ficou bom. Ah, não, eu acho que a capa... Eu acho bom, quando eu imagino a capa principal, eu imagino exatamente assim, tipo, um bagulho bem líquido mesmo, que não para de se mexer, tá ligado? Não, não pense que é um negócio parecendo uma capa e tal. É o que eu acho, pelo menos. Mas assim, é porque as texturas ficaram repetindo muito as mesmas texturas, tá ligado? É, acho que é a textura. Ficava muito óbvio que era tipo uma animação de alguns microsegundos que os caras ficaram passando em cima da outra. Ah, eu gostei, cara. Eu gostei pra caralho. Parecendo um GIF de dois frames, né? Não, cara. Mas o visual ficou muito legal. Não, cara. O visual ficou foda, cara. Ficou bem legal. As correntes arrastando, até o climaço também, né? Ah, sim. O ambiente. Ficou bem melhor que isso. Caralho. Tá, ele aparece lá pelos 5 minutos, tipo, no finaleira do coisa, né? Tipo, todo o clima do fanfilme ali que aparece, esse mercado rolando esse negócio. É bem, bem legal, cara. Sim, é do caralho. Esse é bem recente, né, cara? Que é do ano passado, acho, esse filme. Spawn. O Soldado Infernal. O Spawn teve um desenho, né, cara? Que diziam que era bem legal o desenho. Puta, velho. O desenho era bem legal. Era bem legal, porque eu vi, eu senti uma vergonha alheia. O desenho era, tá ligado? Bom. Eu só gostava dos bonequinhos mesmo, mano. E era uma Macfarlane Toys, né, cara? O desenho era massa, cara. É, Macfarlane... Pô, o desenho é... Tá, parece maneiro, cara. Parece tipo um... Lembra muito um Batman, assim, tipo aqueles Batman do... É do Bruce Timm, né? Que ele era mais sombriozão, assim, isso. E tal. Lembra um pouco até o traço, assim, e tal. Pô, maneiro. Ah, foi o McFarlane que desenhou, porque ele lembra aquele porra do clipe do Pearl Jam lá, o do... Porra, que clipe! Do The Evolution lá, né? Porra. É o clipe do mundo. Não, também não é pra tanto. Só é um clipe, porra, do caralho. Porra, clipe é foda, velho. É o clipe do caralho, mas não é do mundo. Melhor do mundo é... Ai, porra, velho. Você tá deixando de lado o Pistoletov. Como é que você vai deixar de lado o Pistoletov? Tem o... Cara, melhor clipe do mundo daquela época que saiu. Sendo Cioba, Dali Bomba, cara. O bagulho é louco. Nossa. Cara, Fogo é Flow, Magia Laser, né? Tá, cara, vamos voltar pro filme. Caralho. O cofre tem mais algum aí pra lembrar aí? Pra falar? Cara, como eu tinha falado do Dora Aventureira, eu lembrei que tem o fã-filme da Dora Aventureira. Caralho! Mandei aí no link. Que é a Dora ensinando você inglês no meio de um contexto todo. É tipo, imagina o filme da Dora Aventureira sendo feito pelo Nolan. Ih, já não vou nem abrir, cara. Não vou nem abrir. Não, Nolan não. Pelo cara, mas é Colégio Moro. Assim, é Colégio Moro. Então pode. Cara, esse filme é muito zoado, pô. Caralho, ele tenta fazer um épico com a Dora, velho. Que bagulho. Tá todo muito parabéns. Então, opa, where we go? Fica assim, 5 minutos a cena te olhando. Aí tem lá, tipo, a floresta, uma ponte, não sei lá o que. Aí, são aqueles sotaques em espanhol, que só depois que eu percebi que adorava a aventureira era em espanhol, ensinando espanhol. Que era em espanhol ensinando inglês. Yes, no, we go to here, não sei o que. Caralho, ela pega o macaco, pega e fala, vamos amiguinhos, vamos, e explode a porra de uma bomba no fundo, assim, tá ligado? Cara, eu tô vendo ela batendo com a cabeça do cara no, na mesa. Ela aqui, cuspiu no maluco, cara, ela tomou um tapa do vilão, velho. Que bagulho, mano, essa é a Dora Aventureira que vale, velho, tá louco. É a Ultimate é Dora Aventureira, cara. A mochila dela é tipo super máquina, tá ligado? É, no meio do tiroteio falando com a mochila, assim. Puta, esse bagulho, mano, é muita coisa de drogado isso aí, velho, tá louco. Meu Deus, mano, tipo, ela vem no meio do tiroteio. É o Diego, cara. Ah, é, eu confundi. O Diego mirando e lá, o carinha na sombra na direita, um macaco e uma banana na esquerda. Aí ele tendo que escolher. Agora que eu vi ela correndo com explosão atrás. Cara, isso é sinal isso, cara. Eu quero ver esse filme. Ah, meu, muito bom, cara. Como você adora isso na internet, cara. Mano, os caras humor... cara viajam, velho. Tá louco. Ah, óleo de humor é foda, né, cara? O Capitão Planeta é. O Capitão Planeta é do código de humor, não é? É, sim. Sim, o Tudão Shido lá, né? Uhum. Cara, sensacional, velho. Melhor Capitão Planeta do mundo, cara. É, mas ser melhor que o do desenho não é tão difícil. Porra, cara, mas é o Don Shido, cara, transformando todo mundo em árvore. Não, cara, não é do College de Humor, não, cara. Não é do College de Humor? Não, não é do... Ah, o Funny or Die. Funny or Die também tem uns vídeos. Sim, é do Funny or Die. E também tem um do Just Another Productions. Cara, tipo, a cara do Don Shido, mano. É muito bom isso, cara. A hora que eles juntam ali, ele aparece com tipo, um pirocão feio. O Don Shido tá muito marotão, cara. Tá doido. Cara, faz, mano. Com essa roupa com enchimento, né, cara? Tipo, feio pra caralho. Mano, o bagulho ficou muito, muito tosqueira. O nego com coração ali. Tá louco. O legal é que eles fizeram. Eles fizeram vários episódios, tá ligado? Assim. O Don Chico tá com enchimento fudido no braço, cara. Ele começa a transformar até criança, ele transforma em árvore, tá? Ele começa a ficar com a cara de. Esse cara tá. Mas tá. Ele é muito, muito cogumelo, velho. Tem um cara que tá plantando uma árvore, que ele transforma o cara em árvore também. Tá? O Matinho começa a chorar. Ele transforma um cachorro, cara. É bizarro, mano. O Matinho começa a chorar. Tá? Mano, é incrível, velho. Ele fazendo algum piroca, assim, transformando os caras, velho. Que bagulho doido. A hora ele tipo, cara, ele tá com muita cara de psicopata ali no 1,25 mais ou menos, quando ele tá transformando tudo em árvore, ele tá meio que se rindo, assim. Tipo. Sim, caralho. Ele tá gostando muito disso, cara. The power is my bitches. Ele transforma o neguinho em árvore também, tadinho, cara. Power is mine. Cara. E daí nos outros episódios já, cara, tipo, tá um matagal já, nossa, o mundo tá um matagal. Tipo, ele tá filmando um filme, ele tá fazendo filme com ele como ator, assim, tá ligado? Porque, tipo, ele domina a porra toda, assim, quem vai contar? Mano, o Don Gido tá muito maroto, cara, tá muito maroto. E o segundo filme é muito ruim, porque é um tela verde muito escroto, assim. Muito feio. Legal que deu. Tipo, ele transforma todo mundo em árvore, fica só o Matisse servindo ele. Dele, ele aparece no final lá dando as dicas lá e dizendo que se você só não seguir as dicas, vai transformar todo mundo em árvore. Vocês já viram o filme do Chapolin Colorado, né? Não. Pô, é genial, velho. Chapolin. É o filho do Chapolin, depois de um tempo passa, sabe? É Chapolin? O original, né, pô? Mexicano. Mas caralho, que Chapolin magrela essa porra aí, né, cara? Tá porra, olha a largura. Tá folgado. Olha a largura que tá roupa, mano. É diferente do Chapolin dos Simpsons, assim, que era já era um obeso. Ah, o maluco lá que fazia o Chaves, o Bolanhos lá, ele... Tipo, usava uma roupa coladinha e tal, tipo, ficava escroto, mas porra, melhor que essa bosta aí, velho. Mas esse aqui é meio Ultimate Chapolin também, que ele sai matando geral também, né? Uhum, ele tem a buzina paralisadora? Porra, ele pega a arma e sai dando tiro em todo mundo, cara. Sério? Caralho. Caralho, é verdade, eu tô vendo com um tiro ali feito no computador bem tosco. Ou é um tiro de paintball? É, um tiro tosco. E o marreta biônica que é apresentado como se fosse um Mjolnir, né? Assim. É, brilhante. Ó, oh, Chapolin Stealth, ó. Oh, Stealth vermelho. Mano, velho, eu até imagino, cara, ele pegou e falou assim, mano, onde a gente vai poder gravar? Aí o brother falou, então, eu trampo nessa empresa aqui, tem esse galpão aqui, cara, você pode usar ela. Ah. Nossa, ele vai lá. Ele joga o martelo no cara, aí sai correndo pra pegar de novo. Era, eu me joguei, né, cara. Nossa, ele num lugar estafado de arma, de armamento. Sim, né? Ele bota por, mano, é dinamite, cara, que ridículo. É muito do caralho. Ah, mas é incrível, é muito bom mesmo. Tem o parte 2, velho. É o Hijo de la Leyenda. O filho da lenda, não. Da legenda, sei lá. Da legenda. Da lenda. Leyenda. É tirando selfie com explosão. Nossa, parece Maria do Bairro, a fotografia da porra do filme, velho. Sim. Que bagulho bizarro. Isso é pra combinar mesmo, cara. Mano, esse é bizarro, ele toma pílula encolhedora lá. Na Nicolina? Nossa. Ô Zeus, lembra um aí. Bom, se, assim, essa mania da Marvel de colocar herói um contra o outro e esquecer que existe vilão, assim, já tá indo pro cinema, né? Porque agora o próximo filme é o Guerra Civil, né? Então agora, aí então, pra. Eu prefiro assistir isso aqui, cara. O filme das Minas Superpoderosas. Jesus! Eu gostei muito da abertura, da apresentação aí, que se bolou um textinho e tal, tá ligado? Tá fazendo uma referência, cara, aí. Eu espero que não sejam uns caras vestidos de mulher, tá ligado? Não, pelo menos não é. É uma guriazinha, é uma guria decente, tá ligado? Nossa, o cara, tipo, o cara pesquisando. Mano, eu lembro que é bizarro. Você vê que o cara tá vendo aqueles negócios em 3D ali. É um vídeo no YouTube, porra. não é nenhum programa, só um print. Sei lá, é um vídeo. Os caras escondendo a barrinha, cara. Caralho. Puta, são cara gata, que cara. Eu fiz o melhor cosplay do professor Otônio, né, cara? Pô, eu tô vendo uma mina gata de verde. Puta, as minas são todas gatas, maluco. Uhum. Rapaz. Caralho. Aquela mina de verde ali é muito gata, cara. Muito gata mesmo. Na boa, né, cara? Tipo, esse cara não criou elas pra salvar o mundo, né, cara? Não, a mina de vermelho. A mina de vermelho tá com os farolzão aceso infinito, master, cara. Mano, olha ele, cara. É algum poder, cara. É o poder, caralho, da delícia, velho. Cara, um hit, olha ele, cara. O Bruno. É o ele em Mato Grosso, né? É, cara, é o Ney Mato Grosso, mano. Mas o Mina veio. É legal que. E o cara, tipo, o cara nem precisa dar as garras dele, só fechou a mão, tá ligado? Exato. Porque a Mina tá farolzão mesmo, cara. Agora. Você viu o farolzão, né? Pô, sinistro, velho. O poder dela. Vai soltar raio daquele farol. Poder da distração, tá ligado? É hipnotizar, né, velho? É a docinho com ciúme da lindinha, da florzinha. Puta, velho, é sério que você sabe o nome? Eu sei, pô. É engraçado essa porra. O dia desse passou na cartão dela, tipo, steampunk, faroeste. A docinho quebrando o pescoço, caralho. É muito doido, mas cara. Mas era bom, cara, era bom. Ah, não, é da hora, tá? Mas eu não sei o nome delas, não. Pra mim é a verde, a vermelho e a azul, né? Aí, não aparece o macaco louco, não sei. É o vilão do próximo filme. Pô, cara, tem mostrado a finaleira, assim, sabe? Tipo. Aparece a Raquel Sherazade, cara, em 2030. É mesmo. Vocês lembram do Ei Arnold? Puta, vai falar que tem um filme dele também, velho. O mesmo canal que eu do Super Mario. Tem até do Sherazade ali, acabei de ver. Porra, Ei Arnold, cara. Achei até o do Doug, cara, do Doug. Ah, mano, do Doug. O Doug eu ia passar, o Doug tava na minha lista aqui, cara, do... Ah, fala aí depois, então. Puta, esse é o Arnold? Caralho, ele tem a mesma cara de bosta que o Arnold tem, né, velho? E o cara mexeu os cabelos pra emular aquela cabeça estranha dele, cara. Mas o bonezinho tá muito pra cima, parece que ele é cabeçudão, cara. Puta, mano, pior que eu tô enxergando, são os mesmos atores que fazem o Doug, tá ligado? Então, é o mesmo canal, pô. É o mesmo canal, cara. Puta merda, mano. Ô, mas que da hora. Vamos lá. Arranjar a mina gata pra fazer a El. Sim, tá com um bagulho, uma sobrancelha bem escrota desenhada, mas tá da hora, velho. O do. Ela parou a monocelha. Não, mas pra frente ela não tem a monocelha, é enorme. O do Doug, o que eu acho incrível é a abertura que o Mr. Guitar Man fez lá, que é a abertura perfeita do Doug, que é incrível. É foda. A gente linka no post também e então. Tal. Esse aqui é o do Doug. Cara, atentem só, acho que é 1:45 que aparece o Roger, cara. No, olha esse Roger, maluco. Que bagulho é muito feio. Tá muito mal pintado. Tem... Cara, que... o pior, véio, é que ele tá parecendo aqueles avatar pornô, tá ligado? Olha o Skeeter, mano, que terrível. Cara, foi muito bizarro, velho. Ele é azulaço, velho. E tipo, é um negão, né, cara, fazendo Skeeter. Então. O Homem Codorna, é. Mano, olha que bagulho. Que treco bizarro. E é brasileiro esse cara, tá ligado? É brasileiro mesmo? A Fatima Nery tá foda. A Fatima Nery tá legal. Mas ele e o Skeeter não. Cara, o Skeeter tá muito triste, esse Skeeter, cara. Tem aquele... Como é o nome? Mr. Beebs, né? A menininha roxa lá. Como é que é? Esqueci o nome dela. Ah, pois é. Beebs, né? Ela... Era isso? Não lembro. Eu sei que parece que eles estão altamente drogados. Que era a mina que fazia aqueles francês lá, aqueles, né, teatro que aplaudia com... Ah, não, essa é a irmã dele, que aplaudia estalando os dedos, né? Ah, a Judy era... É, o tio dele que falava tudo que era caro. É muito caro. Na finaleira tem a apresentação dos personagens, é muito bizarro. Ah, eu acabei de chegar. Skeeter, o Roger Klotz. A irmã dele é fashionista, pô. Ah, que é aquela mina que ficava fazendo aqueles teatro francês lá que os caras aplaudiam com estalando os dedos. Tem até... Eu não sei se é francês essa merda. Acho que é cor de hipster mesmo. Vocês não têm um episódio antigão do Popeye, que é que... Ele vai com Olivia, com um tipo desses bar alternativo. Aí aparece lá o Bruto fazendo poema e a galera tudo aplaudia desse mesmo jeito aí, estalando os dedos. Ah, sim. Que é dar a surra no Bruto batendo bangor. Cara, deixa eu já que a gente tá nessa vibe aqui, eu lembrei do... Eu tava lembrando do Colégio Humor, tinha aquele dos Power Ranger, né, cara? Que era do Zordon... Racista, que era muito bom aqui. Sim, aquele. Jamal, você que é negro, tem o poder da dança, vai ser o Ranger negro. Você vai ser o Ranger negro, você vai ser o vermelho líder, não sei o que lá. Cara, aquilo lá é muito foda. É que o cara tá indo embora, ó. Você não tá levando nada, não, né? É, não, era. Não leva nada. Não, mas foi aí que surgiu o Jorge, o Power Sombrero. Power Sombrero. Muito, cara, era demais, cara. Eu vi essa merda em loop, assim, cara, muito. Só que agora saiu recentemente esse fanfilme do Power Ranger, né, cara? Ah, você viu? Eu nem vi, velho. Cara, não é Power Ranger, né, velho? Pô. É, podia ser qualquer outra equipe, tá ligado? Podia ser qualquer outra equipe, assim, porque não. Não, não sai faísca quando eles batem no... Ah, não acredito, cara. Sabe como é? mas ficou legalzinho até. Deixa eu te passar aqui o. Tem o Dawson lá, né, cara? O Dawson's Creek lá. É o Dawson's Creek, tem a mina aqui, aquela do Starbuck. Starbuck, né, cara? Starbuck. Puta, Dawson's Creek é muito ruim. Dá uma olhadinha aí, Sigrid, só pra te dar uma. Eu tô passando aqui. Aparece os caras já com a metranca, né, velho? Então, tipo, porra, o bagulho tem que ser muito massa, velho. Aquele começo é muito Transformers, velho. Exato, cara, exato. Parece um filme feito pelo Michael Bay, assim. Eles perderam aqui. Acabei de ver o Dawson's Creek aqui. Aham. Parece que é da onde? É do Battlestar. Ah, eu nunca vi. É bonitinha ela, cara. Mas é isso que é engraçado, tipo, qualquer fã filme, assim, os caras fazem, tem que ser um bagulho com metranca, tem que ser um bagulho com violento. É que tem que adaptar, porque se for daquele jeito bosta, não dá certo mais, né, cara? Nossa, a fita ali com um cara, uns hip hop ensinando a tretar, que bosta é essa, velho? É, pelo que eu entendi, nesse fã filme, tipo, eles estão matando os Power Rangers, né? Ah, sério? E eles... Como é que era os eixos? Caçando os Power Rangers, isso? Estão caçando, né? Ó o Negolão. Tem alguém caçando os Power Rangers e um deles é traidor, uma coisa assim. Tá trabalhando pros bandidos e captura ela pra ver se atrai o cara que tá matando os outros. Porque fora que essas lutinhas coreografadas é meio escrota ainda, né, cara? Tipo, coreografada nível Power Rangers, assim. Aham, uhum. Tipo, tem que dar aqueles rolamentos, tá, tipo... Ah, mas dá um soco na cara logo, não precisa rolar e dar piruleta, nem porra nenhuma. Só não entendi porque que, tipo, ali no... Acho que é 4:20, mais ou menos. Pô, o negão pula no meio de uma galera e ele tira a máscara, tá ligado? Pô, por que, cara? É, ele tá doidão de droga, cara. Aí mostra, tipo, como é que eles ficaram depois de alguns anos. O azul lá, ele vira um mega empresário. O negão, ele é um tipo uma espécie de ele pula, vigilante ainda. Ele pula ali pra matar todo mundo, ele tira só pra zoar, só, eu acho. Ah, tá. Só pra falar, ah, não, vou tô aqui pra derrotar vocês, ou coisa do tipo, só. Os caras dando tiro no capacete dele. Eu tinha visto meio por cima, assim, não tinha pegado muito bem a história. E a Starbucks... Eles estão procurando... É a Rosa, né? É a Rosa mesmo. É a Rosa. Cacete, tem até aquela vilã. Ela morreu, acho que na frente de carro. Aquela mina que tem um capacete com chifre e tal. A Rita. É, não lembro. Ah, olha o dubstep fudido. Final. Agora eu vi na finaleira matando todo mundo. E aí sobra só o... Acho que o Tommy ali, né? Eu posso falar de um aqui, cara? Vai, né? Tá. Pô, velho, o Street Fighter Assassin's Fist, né? Que saiu pelo Machinima, só que foi feito pelos mesmos caras, aqueles que fizeram o... Aquele Street Fighter Legacy, que era só uma treta do Ryu e do Ken, tipo... Cara, o Street Fighter Legacy, os caras fizeram... É, tipo, só um fã-filme mesmo. E daí, tipo, a galera ficou na vibe, curtiu e financiaram ele. Eles fizeram alguns episódios no Machinima. Nem lembro quantos foram, acho que foram 15, se eu não me engano. E 12, 15, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. E dá um total de 2 horas e pouquinho, né? Tudo junto. E puta, mano, a história é muito boa, cara. É muito boa mesmo. É um filme mesmo, né, cara? Uhum. E, tipo, é muito foda, porque explica muito da história, assim, tipo, a visão deles. É muito mais da hora que a história do Street Fighter mesmo, assim. E a luta tá boa, os poderes. Os caras juntaram, assim, tipo, toda essa fonte espalhada pra caralho que tem Street Fighter, porque tem tudo quanto é lugar. Só que, tipo, a história não tá coerente, porque cada jogo, cada historinha tem um pedacinho retcon. Da história total. Os caras juntaram tudo. Faz retcon aqui, caga ali. A trilha sonora é manter em JP? É, então, aí cara. E. O que você falou? A trilha sonora é manter em JP? Ah! E. Véi, é muito bom, tipo, as lutas são incríveis. Tipo, bota Hadouken também, é muito bom mesmo. Tipo, eu aconselho mesmo que as pessoas assistam, porque é incrível, tá ligado? São, tipo, 2 horas e pouco que são bem gastas, assim, tá ligado? Mostra a história do. Do Akuma também, e do Gouken, né, que é o... Cacete, né, Gouken? Qual é o nome do... O Akuma? Não, o nome do mestre. Ah, é o... Não, é Gouken. É o Gouken. É Gouken. Ou é Gouken? Gouken é o Akuma. Eu não lembro. É um dos... É, o nome, é o nome dos dois Gouken são iguais, é assim. Eles eram irmãos e tal, e conta a história do Akuma direitinho, do chefe dele. Tipo, porra, é incrível mesmo, assim, é mó vibe da hora, cara. Esse aqui, é nesse até que eles deixam em aberto a Akuma ser o pai do Ryu, por exemplo, ou é em outro? Não, eu acho que é em outra vibe, eu não lembro disso nesse fã-filme não, cara. Eu lembro que mostra lá o esquema do... Ah, não, é, eu acho que é nesse sim, que mostra da menininha lá e tal, e que ele abandonou, eu acho que talvez seja nesse, eu não tenho certeza, mas... Pô, muito bom, eles deram alguma vibe assim de que teria continuação ou coisa de... Mano, certo que vai ter, tá ligado? Tipo, pela história mesmo e como terminou, como acabou, certeza que ia mostrar, tipo, eu acho que não ia focar mais no Ryu e no Ken, ia continuar mostrando alguns outros, tá ligado? Seria foda, seria massa, cara. Porque eu lembro que uma hora chega o pai do Ken, tá ligado? E ele começa a falar umas vibes, tipo, do exército lá e treinar, e ele meio que faz uma referência ao Gaio. De repente eles podiam aproveitar esse gancho, sei lá. Mas tipo, ficou incrível, ficou muito bom mesmo, cara. A gente não pode esquecer de mencionar o do Mortal Kombat, né? Também. Sim. Como é que era o nome? Era Mortal Legacy, Kombat? Legacy também. É. Legacy. Que tem 2 temporadas. Eu não vi nada da segunda, cara. Eu não vi a segunda também. Mas a primeira era ok. Era bem ok, assim. Era legalzinho, tipo... assim. Era, eles meio que tocavam... É que a história não tinha nada a ver com Mortal Kombat. Era totalmente a parte, assim. Só que era legal. E, tipo, tinha umas tretas bem feitas, assim, e tal. Pegava os personagens e meio que adaptava. Acho que não lembro se tinha vibe meia mística, assim. Ou era mais pé no chão. Eu, se não me engano, era mais pé no chão. É, era mais pé no chão. Era mais pé no chão. Aí eles, tipo, aí ele meio que ia colocando os personagens como se fosse no mundo real, assim. Foi bem legal, cara. Achei bem feitinho, assim. Não sei, não cheguei a ver. Não vi a segunda temporada por pura preguiça mesmo. É, eu não vi porque eu não sou muito fã de Mortal Kombat, mas as pessoas falam que ele caiu um pouco, mas as lutas ficaram mais legais. É. Então, tipo, isso tá valendo, tá ligado? O Band Leão Menor conta como fã filme? Porra, mano, tá o melhor fã filme de Cavaleiro do Zodíaco, cara. Mas agora falando sério, o fã trailer, vocês lembram daquele que fizeram do Man of Steel 2, que era com o Bryan Cranston e o Ben Affleck? Não. Ah, sim, usando o Bryan Cranston como Lex Luthor, né? Lex Luthor, pois é. Sim. Cara, pô, ficou muito foda, pô, essa merda, né? Porra. Não, eu fico muito bom. Eu fico impressionado com essas montagens que os caras fazem, assim, usando pedaços de filme dos caras pra fazer os negócios, tipo. Ah, os caras fazem uns tempos da hora, velho. Depois que mandaram um tempo pra Marvel, eles só fazem um monte de filme agora fazendo montagem em cima. Tipo Vingadores, é a pressa Homem-Aranha lá no meio voando. Agora tem um monte de Homem-Aranha no trailer dos Vingadores. Eu lembro daquele, um dos primeiros que eu vi dessa fita, que foi um que era do Wolverine contra o Batman, era isso? Não, era o Batman Capitão América. Ah, tinha um que era bem antigueira mesmo. Acho que era Batman Capitão América, se eu não me engano. E tinha uns pedaços de filme cortado também, se eu não me engano. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi, na real. Eu só tô falando merda, provavelmente. Tem um que é Wolverine e Hércules. E aí, tipo, eles usam o Hugh Jackman e o Hércules é o... É o Lou Ferrigno, tá ligado? Aquele filme antigo do Hércules. Da hora. Sei lá, acho que tipo, é tudo assim, a montagem com esse pedaço. Depois, se eu encontrar, eu passo. Não achei. Mas, deixa eu ver agora, acho que estão quase fechando uma hora aí. Alguém tem mais algum foda, assim, pra lembrar? Senão a gente faz uma rodada de... Um podia fazer assim. Podia fazer pelo menos essa última rodada aí, depois a gente cita o que ficou faltando, o que tem na lista aí pra. Beleza. Pra encher. Então tá, então vou pegar meu último bom e depois vou pegar uns cagados. Tá, o último bom que eu vi foi esse aqui, cara. Esse aqui é do Macross, cara. Os caras fizeram 10 minutos, as CGs ficaram boas, o robôzão também ficou maneiro e infelizmente vai sair um filme, então. Isso. Vou fazer robô faz direito, cara. Esse game tá legal. Porra, a vibe tá maneira. De bom isso aí. A vibe tá muito maneira mesmo, cara. Nossa, velho. Aí tu olha do lado ali nos relacionados, tem um Frieza. Dragon Ball, o pior Agassiro Frieza, ali. Frieza tristinho. Que nossa. Isso, parece aquele céu lá. Mas esse Macross tá bem legal mesmo. Pô, quase não tem robozão. É tipo... A gente esquece que é fan filme, o bagulho não é o sempre time efeito explosivo. Tipo, a última coisa que eles querem mostrar no fan filme são os efeitos. Exato. De especial. É por isso que sai bom. Porque eles têm que tomar cuidado, cara. Eles têm que desenvolver alguma coisa. E nem sempre sai bom, tem uns desses que vai rolar mais pra frente, que o jogo é triste, cara. Ah, beleza. Fala os cagados então. Cagado tem o do... Cara, eu achei aquele do Poké Apocalipse muito ruim, cara. Porra, nossa, cara, muito, aquele muito é péssimo, bom. Pokémon aquilo, péssimo, cara. Eu tô com ele na minha pauta. É da hora pela vibe, mas é horrível. Cara, nossa, o pior CG do mundo, assim, cara. É nível dos assim. É, como é o nome daquele boneco azul lá, Evandro? Foi? O Reboot. Nossa, era horrível. Mano. E cara, é muito idiota tu ver um Marmon Jones do Sudjet, tá ligado? Parece o Kira Justice lá, tá ligado? E o cara tem uma cara de bosta, né? Nossa, é muito feio, cara, é muito feio mesmo, mano. Eu não podia acreditar que eu tava vendo um bagulho desse, mano. Cara, é uma rinha ilegal, né, cara? De boneco de pelúcia mal animado, assim, é muito feio. Pô, o Pikachu tomou mó pau. As insígnias parecem biscoito, cara. Tipo, sim! Dá uma pena, cara. Tipo, é um pelúcia morrendo. Os caras tentam parecer que são malandrão, mas você não consegue parecer malandrão fazendo um bagulho sobre Pokémon, tá ligado? Olha a equipe Rocket, cara. Mano, é muito feio, é muito feio. Aqui é Capão Redondo, não Pokémon. Aí você arrasta mais, né? Pikachu parece que tá com Calazar definhando. Eu tinha visto essa merda e tinha esquecido. Tinha apagado minha mente. Esse filme eu quero ver. Porra, cara, eu. Ó, teu Brog. Eu acabei de ver que esse do Macross. Você não tinha visto, cara. Esse do Macross que eu falei tem vários episódios, cara. Põe no 4 minutos desse terceiro episódio tem o Robovão. Porra, mano, passei por um de Pokémon Snap aqui, cara. Puta, melhor fanfilme. Pokémon filme Snap do mundo, The Movie, velho. Tipo, os caras estão de sacanagem com essa série. Nem vi, tá ligado? Nem assisti. Ah, tô vendo os robôzão aqui, os Zwist. É bem feito, cara, é bem feito. Tipo, parece, parece um episódio de Power Rangers, tá ligado? Mas é da hora, da hora. Tem mais algum cagado aí, Zwist? É um do Deadpool, né, cara? Nossa, é aquele que tá um uniforme largo também, bem tosco, né? Nossa, sim. Nossa. Muito ruim. Caralho, esse, esse Pokémon, cara, esse do Pokémon Snap, eles não colocaram nenhum 3D, tipo, eles colocaram os bichos desenhados mesmo aqui, parece. Eu vi, eu só queria fazer um comentário sobre isso, velho. É muito feio esse Pokémon Snap, mano. É muito feio. Mas olha, vou te dizer que tá um pouco melhor do que o outro do Pokémon ali. É, é que também não precisa de muito, né, cara? Porque ele tava feio mesmo, né, cara? Então, seguir. Eu não separei nenhum bosta aqui, então vou falar por cima os que eu tenho na lista. Eu tenho um do Red Dead Redemption, que foi uma das melhores coisas que eu já assisti, inclusive. Muito bom, cara. É um, o fanfilme é muito bom. Eu queria muito ver um filme com a história do Red Dead, assim mesmo, porque é super emocionante e tal. Sim, eu não manjo muito os personagens e tal, mas eu vi ali o. Pô, ficou muito bem feito. Sim, ficou bem fiel. Ficou bem fiel o jogo também. Tipo, as personalidades e tal. Ficou bem bom, assim. Tem o do... Não, eu vi que uma hora ele tem um cara oferecendo coisa pra vender. Tipo, tem esse cara no jogo, assim mesmo. Tem. O maluco das poção maluca lá, que é a hora que ele pega a metrancosa lá e tal. Que mostra essa parte no coisa também, no fan filme, né? Eu tenho Dragon Ball Z, Light of Hope também, que é aquele... Foi um filme mais novo do Dragon Ball. Saiu há pouco, né, cara? Muito Faz bom. Faz pouquinho tempo, ele é muito bom mesmo. Que é a parte dos androides lá, do futuro do Trunks lá, os bagulho louco, né? Muito legal isso, cara. Ah. Tipo, do jeito que tá, eles vão continuar, né? Vão continuar essa Tomara, série. Terminou de uma forma, inclusive, passando as cenas do próximo episódio, se não me engano, né? Aham. Uhum. Ficou bem da hora. O Gohan ficou com uma cara de Gohan mesmo, assim, ficou bem da hora, assim, tá ligado? pra esquecer a porra do Evolution, né? Tem um fanfilme aqui de Naruto, cara, que é uma luta entre o Rock Lee e o Naruto, velho. Ah, sim, eu também. Eu tô mandando aqui no chat, não sei se vocês conhecem. Cara, é muito bem, é muito da hora. A única coisa que já foi bem feita de Naruto até. Provavelmente a única coisa que já existiu sobre Naruto é isso, tá ligado? É muito bom mesmo, assim, a luta é incrível e tal, os efeitos são bons. Rasenga mesmo, o Rasenga, pô, que eles seguram até o finalzinho. É, então, tipo, o pessoal investiu mesmo, assim, fez uma coreografia, tipo, parece Naruto mesmo, porque é bem dinâmica a luta e tal, da hora mesmo. E eu tenho, na realidade, tem um que é meio merdoso, que é um do Pantera Negra, cara. Que ele é da hora, sim, o fanfilme, só que, porra, é meio bizarro. Chega uma hora que ele faz, tipo, a outra história americana, manda o cara morder a guia e fuzila a cabeça do brother, assim. Nossa, é bizarro, assim, tá ligado? Caralho. Mas é só isso, eu queria falar rapidinho porque eu tô cansado já também. Flammer? Pô, pior que de ruim, assim, ou bom, não é mais nenhum, velho. Ah, então. Já falaram, você ia falar também. Então valeu, Flammer. Ele ia falar de Realidade Redemption, mas isso que ele falou já, então segue. Cofre. Cara, coleções finais aí, depois aproveita e faz teu jabazete. Ah, já que já tá encerrando mesmo, eu ia mandar esse do trailer paródia da paródia pornô do Dark Knight Rises. Nossa. Cara, isso me lembrou aquele que é o Superman e Batman, que é o... Aquele que o Sapão postou, cara, que é sensacional. Ah, eu lembro. Tem até o GIF do Batman passando o dedinho no símbolo do Superman. Isso, no símbolo do Superman, cara. Bizarro, é bizarro. É muito engraçado, velho, porque fica um climão, assim, entre os dois, assim, o tempo, cara, é muito bom, velho. Mas acho que dá pra considerar paródia horrível. Essas paródias de pornô como fanfilme, né, cara? É, podia. Esses filmes ficam até melhor também. De certa forma. Sim, até aquele do Batman lá, que é muito da hora, cara. Que é dos anos 60. Ah, o Batman. É, o Batman dos anos 60. Cara, aquilo lá ficou demais, velho. Ficou muito da hora. É um episódio do Batman dos anos 60, só que com putaria. É, se tirar a putaria, fica muito da hora. É, sim. É um episódio normal, assim, do Batman naquela época. Cara, tudo que acontecia nas coisas acontece nesse... É. Até o Coringa com um bigodinho por... Sim, cara. Tipo, por fazer, assim, embaixo da tinta, tá ligado? É isso, bigodinho com pintado, assim, até isso o bagulho tem. Então é um ótimo fanfilme essas paródias por mim. Pode continuar aí, Pedro. Porra, maluco, continua. Acho que fazer o jabá mesmo agora, já tá encerrando. À vontade, à vontade. Pra aí acessarem aquele blog lá que eu participo, o HQ Fan, tem o Todd, infelizmente tem o Povo Aranha. tem umas meninas lá postando também, só dá uma olhada. Colocaram mulher pra melhorar a audiência. A gente também tem, é o Vini. Nossa loira, nossa ruiva. Não, a gente tem duas, tem o Vini e tem o Gariba falando que o site é machista também. Ah, é verdade. Cara, não é mulher, cara, é Mangina, cara. Ah. O Gariba é o que a enciclopédia chama de Cavaleiro Branco, que é o homem que faz em socorro das feministas. Pensei que fosse o que montava na pica branca. É aquele cara que vai em socorro da feminista achando que vai comer alguma delas, tá ligado? Ele não vai. É, não vai, cara. Não vai. Não, vai sim. Vai nessa. Vai que dá certo, brother. É isso aí. Acesse HQ Fan. Tem podcast, posts. Tem o Povo Aranha, mas relevem. Beleza. Agora que o Google não vai mais bloquear o Regra 13, talvez o brega do Jorge volte. Você estava bloqueado a fazer isso? Não, é porque o povo é um viado mesmo, aí ele não fazia mais os posts, não é? Mas agora tem uma desculpa pra fazer de novo. Cara, é isso aí. Obrigado. Beleza, cara. Valeu, beleza. Eu só quero deixar pra vocês aqui o fanfilm do Sonic. Nossa. Não. Do Sonic, cara. Mega Man. O do Sonic e do Mega Man, por favor. O Sonic do Mega Man, cara. O do Mega Man ainda é legal, cara. Mas os robôs, tipo, é um motoqueiro. De, roupa, cara. De motoqueiro. Assim, cara. Aqueles caras que faz off-road. É aquilo, velho, o Mega Man. Mas esse, cara, esse do Sonic, eu tenho que olhar a hora que aparece o Sonic, cara. Que é 6 minutos e 25, mais ou menos, aparece o Sonic, cara. Que merda, velho. Ah, que fita, parça. E ele correndo, mano, é muito feio. O Sonic, ele não tem peso nenhum, ele flutua. Não. Nossa, é muito... parece o Really 3D, cara. Parece o Really 3D. Não, cara, o Really 3D é bom perto disso aqui. Não tem peso nenhum, velho. Tipo, ele passa, nada se mexe, não tem... É um bagulho totalmente bizonho, né, cara? Tá louco. Tá ótimo, né, cara? Foi skin que corre pra caralho. E o Mega Man é aquilo, cara, né? Não tem nem o Mega Man que eu perdi, mas... O Mega Man é os caras com roupa de motoqueiro, mano. Roupa de motoqueiro pintada. É, pintada de azul. E, mano, a porra do... Quando ele pega que pega o poder, cai uma memória. Tipo aquelas memórias de 256 que você pega nos PC cagados, assim. Ah, é verdade. E ele bota, assim, enfia na manga, tá ligado? Uhum. Muito bizarro, cara. Então é isso aí, galera. Conseguimos falar de bastante fanfilmes que a gente lembrou. Se vocês lembrar de mais alguns, postem aí nos comentários aí. Dá um toque aí, né? Até a semana que vem. É isso aí. Valeu. Tchau. Chega. Vambora. Falou. Começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Segui. Pão de batata. Temos o Zwest. Não temos, não. Várias coisas. Ah, tem sim. Não, talvez um delay. Temos o Flammer. Ah, eu gosto. E direto lá do HQ Fan temos o Cofre do Ultra. E voltando para a mesma linha temporal do Flamer, agora. Todos de volta, né? Todo mundo vivo do horário de verão. Então, galera, hoje a nossa pauta de hoje, ela há um tempo atrás a gente foi lá no, na nossa fanpage e pediu umas ideias de pauta, porque a gente estava sem. Aí a galera contribuiu lá com várias pautas e a E gente essa foi uma pegou. delas, né? Essa foi uma delas, foi a do Daniel Rocha, e ele deu a ideia de pauta de fazer sobre fanfilmes. Então a gente pegou, separou aí vários que a gente já conhecia, alguns que a gente não. Alguns mais recentes aí. Vamos falar um pouco sobre esses bagulhosos aí. Oi, é uma pauta incrível, por sinal, porque fanfilme é um bagulho muito da hora, cara. Sim, porque tem fanfilme que fica melhor do que qualquer outro. Porra, quase todos, na Principalmente os de verdade, que é o. adaptação de jogo, né, cara? É, parece um safe, né? Tipo, a gente sabe que qualquer filme que custa mais de US$ 1 milhão não vai prestar, tá ligado? Exatamente, exato, exato. Então vamos começar logo essa bagaça. Menos se for o Ebol. O Ebol sabe fazer coisa boa. Vamos nessa. Aguenta! Partiu? Partiu! E aí, galera, quem quer começar falando aí um dia?